Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Gustavo Bosch. Aqui é o Luke. Aqui é o Zu. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Olá todo mundo, sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número 236, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Bom, a gente, eu não sei ainda qual vai ser o título desse podcast, vou começar aqui falando isso, mas o nosso intuito vai ser falar de experiências negativas, esse é o tema desse podcast, né? A gente esse já... é o título então. Experiências negativas, esse vai ser experiências negativas, é porque para... não é um título que chama muita atenção, eu não sei, tudo bem, whatever. E esse vai ser o tema, experiências negativas, tipo, vezes que a gente leu o mangá e passou raiva, decepcionou, se ofendeu pessoalmente, ficou triste com o que aconteceu, mas que esse não talvez fosse o intuito da história, deixar a gente assim, né? Ah, são reações inconsequentes à intenção do autor. A gente já, sei lá, comentou que já tem aqui podcast de mangás tristes, né? Sei lá, eu li Pum e eu fiquei triste, mas esse foi o intuito do autor mesmo, né? Não é nesse viés, a gente quer mais conversar sobre a nossa relação de expectativa e recompensa quando não conversa muito bem com os mangás. Beleza? Beleza. Essa é uma experiência que acontece com qualquer mídia, na verdade, né? A gente tá focando aqui em mangás, mas consumir arte de forma geral é você, inevitavelmente, vai passar por frustrações. Inevitavelmente. Eu acho que mangás, muitas vezes quando você vai no mais popular, você tá lendo as coisas, você tá começando no mundo que você tá empolgado, lendo bastante coisa, é o momento em que você quebra mais a cara. É, quando você tá naquela vibe de mangá updates, tudo que é psychological, eu vou ler, né? Sim. É. E aí você pega aquele monte de coisa, você vai lendo. Hoje em dia eu leio menos coisa, mas mesmo assim ainda acontece de ter experiências negativas e com qualquer mídia, né? Sim. Uhum. Eu queria, acho que expandir um pouco no que o Judeu comentou de mangá triste, que obviamente só o mangá ser triste não é o que a gente quer fazer nesse podcast, mas eu, pessoalmente, eu consigo fazer uma diferenciação de histórias que tem momentos super triste, que eu aprecio, tipo, Pum Pum, ou Kokoku no Hito, ou coisa do tipo. Mas tem obras que tem coisas tão deprimentes que você, de um jeito tão cínico, ou tão depressivo mesmo, que você sente... não precisava disso, né, sabe? Te deixar mal sem uma necessidade. É, excelente ponto, Luke. Realmente, porque todo mundo que aqui consome mídia de uma forma mais ampla, por assim dizer, sabe? A gente não quer só ficar feliz lendo uma obra. A gente vai ler e absorver algumas mídias querendo tristeza, às vezes, né? Querendo sentir outras coisas, querendo diversos aspectos das emoções humanas. Mas tem gente que não. Tem gente que vai ler só pra ficar feliz, e se ficar triste, a pessoa fica decepcionada. Mas eu, parando pra pensar, acho que todo mundo tem essa linha em algum lugar, né? Se a obra te deixa triste demais, se passa dessa linha, talvez, que você se permite. Tipo, vira uma experiência negativa por si só, talvez? É o que você sente que não valeu a pena a tristeza que você sentiu em relação ao que a história tá fazendo, sabe? Uhum. Ótimo, acho vamos que... começar por aí. Você consegue talvez já dar algum exemplo? Tipo, eu alguma... sei que isso aconteceu comigo. É por isso que eu tô falando, mas eu tô tentando. Eu não queria começar com isso porque eu tava querendo acreditar que eu consegui lembrar a tempo. Cara, eu acho que a gente pode pensar esse de triste e decepcionante, ele vai convergir muito com o aspecto SJW desse podcast. Porque eu acho que aqueles casos de que. O sentimento de desnecessário, sabe aquela coisa de. Puta, desnecessário. Umas cenas de estupro um pouquinho mais violentas, né? Um sadismo desnecessário, um tratamento escroto com personagem feminina. Eu tô no podcast Berserk de novo, eu errei o grupo. Ah, nossa, é claro, né? Eu não tinha pensado no sentido... Eu ainda não tinha pensado no sentido da JW uma coisa, mas... Quando o mangá passa um volume inteiro com um monstro perseguindo eles e tentando estuprar a casca por alguma razão... Não é a coisa mais agradável do mundo que você lê, realmente. É, mas... Yeah. Desculpa até voltar, Estranho, mas mesmo acho que no caso de Berserk, eu não vejo o intuito dele, talvez, de deixar... Não, eu não citei triste. Berserk. Vocês que não, não, não, não, não, não, não. Eu quero voltar justamente pra tristeza, porque, tipo, eu tô pensando aqui, eu não sei se eu tenho essa linha, talvez. Eu não consigo pensar em alguma obra que me deixou tão triste que eu pensei não valeu a pena. E que, tipo, talvez o intuito do autor era me deixar triste mesmo. Até... Emergency que a gente leu e o intuito do autor era sim deixar... Bom, enfim, é discutível. Mas uma parte do... Provavelmente do intuito do autor era deixar o leitor depressivo. Eu terminei a leitura e falei, quer saber se foi uma experiência, sabe? Eu tô com o Judão nessa. Eu acho que eu pessoalmente, acho que eu nunca li uma obra que eu fiquei tão na bad ou tão triste que eu não gostei da obra. Não, é, mas assim... Mas eu acho que não é... A minha experiência por causa disso. Mas não, eu não sei se é no caso da tristeza, mas nesse caso, pegando o exemplo de estupro, e aí a gente vai... Assim, eu vou sair dos mangás porque é um exemplo que sempre me vem na mente. Que tem uma cena de estupro em Game of Thrones. Enfim, são personagens que eles eram amantes... Só que eles estavam muito tempo separados e quando se reencontraram, o cara estupra a mulher. Não vou querer especificar aqui pra não dar spoiler pra quem não viu. Essa cena é daquele nível que, tipo, é desnecessário, sabe? Naquele que fala assim, cara, que mensagem você tá passando, sabe? Eu consigo entender que você tá querendo me chocar, mas você tá tentando me chocar de um jeito tão barato que eu tô ficando irritado com você, sabe? Eu não sei, existe isso. É isso que eu quis dizer. Vamos seguir adiante desse assunto. Entendi. Okay. Eu acho que basicamente pra mim tem momentos que você vai ficando sofrendo, não precisa nem ser nesse sentido mais problemático da coisa, que você só sente essa falta de necessidade também e é, tipo, não vale a pena que você tá lendo. Um exemplo aqui de mangás, achei aqui na minha lista, que eu não lembrava. O mangá chama No, que é do mesmo autor de Elfen Lied. Uhum. Que era o mangá da menina que ela tá ocupando o lugar do irmão gêmeo dela. Ela tá fingindo que ela é irmão gêmeo pra ela poder competir no ski jumping lá, que é uma modalidade masculina, e na feminina, enfim, não ia conseguir glória, ela precisava competir no masculino. E todo mundo que descobre que ela é uma mulher quer estuprar ela. Ou faz um abuso sexual com ela, ou faz, sabe, chantagem sexual, esse tipo de coisa. Tipo, todo mundo, todo personagem. E em algum ponto eu falei assim, caralho, não tá... Não faz sentido mais, sabe? Eu ficava... Eu lia revoltado cada... Eu lia até o final essa merda. Porque eu falei assim, não, agora eu quero ver até onde vai. Eu dropei no primeiro estupro. Eu quero voltar para o assunto da tristeza depois, mas já que a gente está conversando desse aspecto mais SJW, desculpa, Luke, pode falar. Não, é que eu consigo pensar não num exemplo específico, mas porque eu acho que é bem comum desse tipo de mangá em geral. Eu gosto muito de ler mangá de survival game, é um... Quase um Guilty Pleasure meu, porque nossa. Não tem, acho que tem um mangá bom a cada 15 que fazem, mas... É tão comum nesse tipo de história todo ser humano que existe ser uma pessoa horrível, sabe? Por algum motivo. E aí você sempre vê as pessoas não só tentando estuprar, mas tentando cagando pra todo mundo de uma forma que é uma visão tão ruim da humanidade que é um cinismo tão sem propósito, sabe? É, que o intuito dessas obras normalmente é falar, não, o ser humano é moldado pelo ambiente, né? Quem está. Se o ambiente é porco, automaticamente a humanidade inteira vira o mais primitivo possível, a gente sai por aí estuprando e matando, que é essa essência do ser humano. Todo survival, não existe survival sem estupro. Eu acho que ninguém consegue fazer uma história, aparentemente, nenhuma história que subverteu-se a ordem natural das coisas não resulte em um estupro. Estupro em universo. Estupro dentro do survival ou estupro na obra? Porque estão com temas pesados. Os dois, eu acho. Porque o mais famoso Battle Royale, o livro escapou sem estupro. O mangá que enfiou um do nada e foi o raro mulher estuprando o homem e não o inverso. Battle Royale, eu acho que escapa um pouco disso porque... Eu acho que tem uma variedade maior de ação de personagens, sabe? Mas tem mangá que você simplesmente vê os personagens agindo da pior maneira possível, sem nem... imediatamente, sabe? Sim. Passou 5 segundos. Caralho, a gente tá num lugar diferente. Automaticamente eu vou estuprar a primeira pessoa que eu ver na minha frente. Ou matar a primeira pessoa que aparecer na minha frente, ou cagar pra tudo que tá acontecendo. Acho que vale barato isso. Sim. Você tocou num ponto interessante pra mim, estranho. Vamos falar mais amplamente sobre experiência negativa. Eu não quero falar só sobre estupro nesse podcast. Sim. Que é... Você não, estranho, desculpa. O Iso falou que largou no primeiro estupro que teve. Porque, tipo, foi tão... pra você que você largou a obra. E aqui, sempre que a gente comenta sobre esse aspecto, sobre justiça social e tal, a gente fala que dá pra criticar uma obra, dá pra não gostar desse aspecto específico dela, mas aproveitar mesmo, assim. E a gente tá tentando falar aqui sobre experiências negativas. Vocês conseguem, talvez, medir a linha pessoal de vocês? Quando é que passa disso e vocês, não, quer saber, não dá mais? Bom, eu acho que depende muito da qualidade anterior da obra também, sabe? Tem obra, dependendo da qualidade, eu vou perdoar mais aspectos problemáticos. Você gira o olho, mas ok, vai, vamos lá. Eu acho que eu tô com o Luke, assim, quando tem uma cena desse nível, você tem que pensar, pelo que eu tô aturando isso? Por uma coisa que tava ótima até agora ou por uma história meia boca? Sim, exatamente. Que eu vou esquecer amanhã se eu dropar hoje. Que foi o caso do ano todo, que eu quero reforçar. Esse caso, ele pode ser até mais amplo, né? Não necessariamente de, tipo, uma cena, um acontecimento específico, mas às vezes um arco de história, sabe? Você tá lendo um mangá e o arco de história tá uma bosta, e aí você fica naquela porra, mas se eu passar desse arco, ele tem possibilidade de estar melhor, sabe? Já foi melhor antes. Estar continuamente lendo algo que não está bom é um eterno exercício de você pesar o, puta, mas foi bom pra mim no passado, ou eu acho que pode ser bom no futuro. Você fica fazendo todo esse peso o tempo todo, e aí quando essa balança vira, que é quando você desiste do mangá, né? Exatamente. O caso de Nononono que é o exemplo, porque eu mencionei que eu dropei, eu li desde o começo sobre o fantasma de que eu odiei o Fenrir. Então o mangá já tinha que se provar. Ele já não começou no normal. Eu tava achando que a história era bem ruim. Eu tenho um bom exemplo também, que é o... Acho que ninguém aqui leu Sunken Rock, do Boichi. Não li. Boichi, famoso odiador de mulheres, né? Sim. Não sei se odiador, mas... Objetifica um pouquinho demais. Ele bastante. É o famoso desenhista da pose peito-bunda. Que você consegue ver o peito e a bunda na mesma pose. E Sunken Rock sempre teve disso, e eu sempre consegui aturar, porque o cara desenhava muito em Sunken Rock, tinha umas boas cenas de ação e tal. Aí, com 8 volumes de Sunken Rock, ele entrou no arco. Tipo, era um mangá sobre máfia, tipo, era os caras conquistando a máfia da Coreia. E aí ele entrou num arco de 5 volumes, que não tinha propósito nenhum, em que o objetivo do cara era virar manager de idol pra encontrar a bunda perfeita. E não tinha nada a ver com a história, com nada. Aí foi aí que eu, quer saber, não dá. Não, tipo, eu tava, tipo, por que eu tô lendo isso? Pra que eu tô me submetendo a isso, né? E não tinha nada do que o mangá tinha antes, não tinha nada da ação, não tinha, era só o cara com as páginas de bunda dele ali, ele queria desenhar a bunda, era impressionante. Eu acho que o caso do Izo é interessante, porque ele denota uma categoria bem comum, que é, eu gostei de uma obra anterior, então eu quero gostar dessa outra obra do cara, e aí tipo, você vai com muita boa vontade ler uma segunda obra de um autor, quando é decepcionante, você fica muito na negação, sabe, de, puta cara, mas... Será que de repente não é bom e eu só tô com a expectativa errada? E aí em algum ponto você tem que se tocar que não, sabe? Me ocorre aquele Fire Force, né, do autor de Soul Eater. Que tipo, eu nem li todo Soul Eater, mas eu tinha achado legalzinho. Aí quando estreou esse mangá, eu falei, vou pegar desde o começo, né? Porque o cara é interessante, ele tá mais experiente, fez umas coisas diferentes na arte. Acho que aqui ele vai mandar legal nesse mangá novo, né? Nossa, como eu decepcionei. Aí eu comecei também. E aí tipo... E avançando, eu falava assim, não, cara, mas eu acho que pode ficar bom, mas tá muito ruim, mas talvez fique bom. E aí, tipo, em algum ponto chegou que eu falei assim, ok, não vai dar. Eu te dei boi demais. E acho que é que a gente começa falando que é uma experiência negativa de verdade. Quando você tá se forçando a ler um mangá por motivos completamente falaciosos, assim, você tá acreditando que vai ser bom uma coisa que você já não tá gostando. Você já tá ruim aquela leitura. Caraca, isso é tão comum no final das contas. Talvez menos com esse caso de um autor que era bom e agora tá fazendo uma nova obra que é ruim, mas mais no caso de uma obra que foi excepcional. Battle Shonen, então, é o mais comum. Uma obra que foi muito boa e aos pouquinhos, ela vai ficando desinteressante. Eu acho que esse tipo de interação pra gente descobrir, será que esse mangá tá bom ainda? Eu nem sei mais. É o mais comum que a gente tem internamente entre nós aqui. Eu larguei, por exemplo... Ai, como é que é o nome do mangá? Agora eu já esqueci. O Survival das Crianças lá. Neverland? Eu não tô lendo mais Neverland, porque eu cheguei um momento que quer saber, eu acho que é ruim. Eu tô achando que é ruim isso aqui. E aí, tipo, eu não quero mais ler isso. E você, Luke, comigo, sempre... acho que Haikyuu não dá. Tá muito bom ainda. Esse peso de... É porque, dependendo da história, se ela foi muito boa em algum momento e ela foi piorando, você tem meio que um apego... É como se, que nem nesse período de eleições que a gente teve há pouco tempo, em que você tinha alguma pessoa que você considerava ok, e aí ela começou a vomitar um monte de opinião bosta. E aí você fica naquelas, tipo, até que nível de opinião bosta eu aguento dessa pessoa? O quanto eu gosto dela e o quanto eu tô disposto a tolerar, sabe? E isso é... é foda. Porque, por exemplo, eu gostava muito, muito, muito mesmo de Dick Grayman. Dick Grayman, adorava. Nossa, cara, eu quando eu li a primeira vez, eu ficava vendo o Wiki, eu relia pra caralho, adorava os personagens, adorava os poderes. O personagem principal que eu jogava no Jump Ultimate Stars era o Allen do mangá. Enfim, adorava. E aí ele entrou no hiato por muito tempo, por causa do problema de saúde do autor e tal. E aí, quando ele voltou, ele ficou um bom tempo saindo capítulos que eu não tava entendendo nada. E aí eu fui ler a Wikia, e aí eu entendia, e aí eu via que não fazia sentido, e não tinha lógica, e tava totalmente perdido. E aí, em algum ponto, eu falei assim, cara, eu acho que a autora perdeu a mão. E hoje eu desisti, hoje eu não leio mais. Porque e foi um processo muito triste, porque saía capítulos curtos de 10 páginas, porque a autora não conseguia desenhar mais, e eu não conseguia ler 10 páginas. Eu ficava com raiva. É muito triste desapaixonar de um mangá. E é sempre fascinante também ver as pessoas que mantêm que é bom. Esse aspecto da nostalgia é muito fascinante. Que nem eu. A gente resolveu gravar esse podcast sobre experiências negativas, acho que em parte inspirados pelo capítulo mais recente de Hunter x Hunter, né? Não foi inspirado por isso. Eu que sugeri, eu nem leio Hunter x Hunter atual. Eu sugeri. Mas acho que tava, sei lá, nos Zeitgeist, sabe? Pelo menos a gente tava lá no. Essa interação foi engraçada. Eu falei que eu queria jogar. Eu queria fazer um desconcertando, né? A gente estraga o mangá de Hunter x Hunter. Aí você, Bocha, virou pra mim e falou: pode deixar que o autor já tá fazendo isso por você. Eu tenho essa piada que eu conto regularmente de que eu sou muito fã de Hunter x Hunter, me mantenho fã, não lendo os atuais. Sempre esperando acumular uns 30 capítulos. É como eu me mantendo fã do Hunter x Hunter. Eu não sei se eu ia aguentar, de verdade. Não, você não ia, porque... Vocês mudaram esse último capítulo. Eu fiquei puto de verdade. Foi a primeira vez que eu não perdoei o Togashi, assim, que é um caralho. Esse último capítulo foi só o ápice de toda a parede de texto que você pode ler em Hunter x Hunter. Porque os últimos capítulos não estão muito melhores. Quando você comentou isso comigo, Bocha, eu achei que vocês estavam defendendo. Eu acho que, esse capítulo, essa página em específico, foi, acho que, o trigger final em algumas pessoas pra, tipo, caralho, não vai se fuder. Eu tava... Perdão, Togashi, vai. Nessa, passou do meu limite. O Togashi tava de sacanagem. As outras eu só não li, eu vi as figuras. Esse não tem figuras pra ver, esse é o problema. Exato. Mas eu vou lá no Twitter, falo mal da página e, tipo, tem uma galera, não, você não tá entendendo. Tem que ter um QI muito alto pra apreciar esse mangá. Não tô entendendo mesmo, não, admito. Acho que é um estudo maior, porque tá difícil. Qual vocês acham que são os sentimentos mais tristes, mais deprimentes, você manter uma leitura por esse motivo, sabe? A gente já falou aqui de amor passado, mas eu consigo pensar em outros motivos. Por exemplo, você lê alguma coisa porque, tipo, você quer continuar participando do ato de estar lendo aquilo, sabe? Vocês nunca tiveram isso? Eu tenho isso. Eu tive isso com Fairy Tail até Fairy Tail me ofender. Eu tive isso com Fairy Tail até o final. Eu tive isso com Bleach até o final. Eu tive isso com... Reborn até o final. Nossa, Reborn. Com Shigeki no Kyojin, agora eu desisti, mas eu fui muito longe, só nesse sentimento de, tipo, eu não posso perder esse movimento histórico que é Shigeki no Kyojin. Eu fiz pior que isso, porque eu dropei Naruto, aí Naruto acabou, aí passou 6 meses que Naruto acabou, e eu pensei, eu tenho que saber comentar sobre Naruto com uma obra completa, e maratonei, e foi horrível. Foi pior que acompanhar a semana. Naruto é um caso engraçado pra mim. Eu tenho essa memória afetiva na minha cabeça, mas eu sei, tipo, eu lembro da decepção profunda que eu tinha com esse mangá. Eu já comentei algumas vezes que tem esse arco nos podcasts antigos aqui, de eu por muito tempo falar, Naruto não consegue me deixar mais com raiva, sabe? Tipo, eu sei o que o mangá me oferece, e tipo, depois da revelação do Tobi lá, não dá. A guerra, ela me quebrou com esse mangá, não deu não. E eu fiquei bem decepcionado, porque na minha cabeça, é muito simples, cara. Você sabe o que você tem que fazer com esse mangá, porque você não faz logo. E ele não fazia. É triste. E você lê pra fazer parte do Zeitgeist, fazer parte do movimento atual de alguma coisa. Eu vejo muito isso mais na galera de anime, inclusive. No mangá é que acaba sendo bem mais diluído. Mas anime, quando tem uma quantidade X por temporada, eu vejo muita gente naquilo de todo mundo tá falando disso, então eu preciso ver isso, independente de eu odiar. Mas é engraçado, né? O título desse podcast é Experiências Negativas. Eu não sei se eu olho pra trás pra Fairy Tail, Bleach e Naruto com uma experiência negativa, no final das contas. Não. Você tá se apegando a alguma coisa que eu ainda não sei o que que é, mas não tem como você falar que em algum ponto valeu a pena, Fairy Tail. De um ponto do meio ali pra frente, você olhar e falar assim, ok, eu perdi muitos anos da minha vida acompanhando isso e valeu a pena. Não tem como. Porque talvez tenha valido a pena você ter lido Fairy Tail e saber ter essa informação. Não é o que tomou muito tempo da minha vida, exatamente. Foi só algo ruim que eu lia 2 minutos por semana. Mas é que tá, Fairy Tail, ele era ruim. Aí eu nunca senti que eu tava perdendo tempo, que não valeu a pena. Porque era só ruim, mas vai foda-se. Porque eu acabava o capítulo já não tava mais comigo. Eu já não tava mais pensando em como aquele capítulo. Ele era irrelevante demais pra ser ruim. É que a gente tem sorte da vida não ser o Steam e ficar monitorando quanto tempo você perdeu da sua vida lendo Reborn de ponta a ponta. Que se somar todas as horas que eu gastei lendo Reborn, eu vou olhar pra essas horas e vou falar, caralho, o que que eu fiz da minha vida pra ver o cara andando de moto? Bom, o cara andando de moto foi só uns 3 minutos, porque foi um capítulo e acabou. Até a autora perdeu, que era uma ideia bosta. De uma coisa que acontece muito, é o motivo que eu comento que isso acontece, que a gente começa dado uma premissa, não numa premissa plotline, assim, num conceito, numa vibe, aí o cara, o mangá faz 300 capítulos, você nota o capítulo que você tá lendo agora tem literalmente nada a ver com o primeiro capítulo que você leu. Às vezes não tem é positivo. Nada que te convenceu a começar aquele mangá que ainda tá lá, e você tem que olhar e pensar, descobrir que mangá é esse que você tá lendo, mas que o mangá não se vendeu pra você em nenhum momento. Que Reborn faz isso muito, porque ele, cada arco ele muda, foi de comédia pra máfia, de máfia pra Pokémon, aí vocês falaram, você, essa parte eu tinha largado o Reborn pra trás. Nossa, a parte das caixinhas. Mas bate muito com Dobutsu no Kuni, que é onde eu mais tive essa sensação na minha vida. Adorei a premissa do moleque Tarzan, e teve um momento que eu tive que olhar pra tela e vi que eu tava vendo um fundo branco fora da dimensão da Terra. Tinha 2 mechas lutando, um peito de osso, outro peito de carne humana. E olha, eu penso, não, quando que o mangá virou isso? É aquela famosa questionamento, né? Que se você tem um barco e você for reparando ele, trocando todas as madeiras dele conforme for quebrando, e algum ponto não tiver mais nenhuma das madeiras originais, ainda é o mesmo barco? É o navio de Teseu. É o barco de Teseu. É uma analogia, mas acho que o Reborn, aí você olha pro barco e ele virou um carro. Virou uma moto. Mas é um excelente ponto. Por isso que eu falo que, sei lá, Fairy Tail e Bleach não foi uma experiência negativa. Porque, tipo, eu acho que tem justamente a ver com a expectativa que você tem com a obra. E eventualmente, Fairy Tail e Bleach, minha expectativa sempre foi baixa, sabe? Eles me entregaram o que eu tava ali lendo. Agora, do Butsu no Kuni, eu, tipo, puta que pariu, mano, esse mangá tem o potencial de ser um clássico, uma das melhores coisas já feitas. O cara vai... Um estudo sobre a comunicação, o papel da comunicação, quão importante é o nosso poder de fala, nosso poder de se entender, sabe? Caralho, que foda, que ideia. E aí, mecas de osso e carne. O cara vai resolver o problema da humanidade com esse mangá, sabe? Não é. A expectativa foi tão alta e esse sim eu vejo como experiência negativa, sabe? Eu tenho um caso parecido. Eu aceitei falar aqui nesse podcast porque você falou experiência negativa. Eu pensei no Tsukuni, eu quero Tsukuni. O que você pensou abaixo? O Agatsuma-san, o Aore no Yome. Minha esposa é o Agatsuma. Porque nossa, que mangá é esse? Esse é um mangá meio comédia romântica, que é um carinha que ele basicamente ia pro futuro e via que tava casado com a menina da turma dele. Então ele ficava indo e voltando do futuro pro passado pra refazer as coisas pra conseguir casar com aquela menina. Só que existe um ponto no final que o cara tretou com um desenhista, sei lá, e ele termina tão bosta, mas tão bosta, ele era tão divertido que é só... Nossa. Essa é uma categoria que é, eu gente tem que falar. Que é o final bosta. É, ele é uma coisa tão triste, cara. Eu acho que é essa coisa, porque Fairy Tail, ou Reborn, ou Bleach, ou Naruto, sei lá, é um mangá que nunca foi tão bom assim, e ele vai piorando meio que gradualmente, né? Aí quando chega no final, você não teve esse baque de verdade. Do Boku no Hero, aparentemente, vocês estavam lendo super empolgados até que, de repente, terminou uma merda. Tipo, terminou uns bons 5 volumes merda. Esse é o maior problema, inclusive. Ele se tornou merda. Mas acho que o baque é um pouco maior, imagino. Vocês lembram que em algum momento... Em algum momento, a gente gostou de Toriko? Eu gostei de Toriko. Foram 30 capítulos. Aí o resto eu não sei. Eu adorava Toriko também. Me divertiu. Adorei a introdução de Toriko. Vai escutar o Mangá Quadrado número 1. A parte que a gente fala a gente fala mal de Naruto, a gente fala mal de One Piece, e aí a gente, pô, Toriko. É assim que se faz mal de One Piece? É assim que se faz. Tava em Dressrosa. É assim que se faz um Battle Shonen. Esse cara sabe o que ele tá fazendo. Toriko. Bom, naquela época ele sabia. E aí a gente entrou num coisa que eu não lembro em que momento. Eu tô olhando minha lista aqui de mangás. Eu não lembro em que momento eu decidi que o Toriko era nota 4. Foi o macaco. Eu lembro. Mas eu olho pra isso e eu percebo, é um 4 mesmo. Porque... Não, 4 não. Não. É um 4. Eu lembro exatamente em que momento. Na terceira vez em que o Toriko caído na pedra. Na mesma posição. Que ele tinha isso. Toda vez que ele perdia, ele caía na pedra na mesma posição. Ele sempre tinha uma pedra pra ele cair. Aí quando o autor fez isso pela terceira vez, eu falei, não, esse cara ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele é um bosta. Ele não tem o mínimo controle sobre a história dele. Eu não tendo a ter muitos finais que me deixam puto de verdade. Porque eu normalmente sou a pessoa que tenta defender finais ruins. Eu sou do time que tenta justificar a maior parte dos finais que o público geral não gosta. Mas por alguma razão. Eu sou sempre desse lado. Mas tem uma obra que é uma que era um dos meus jogos favoritos, eu olho pra ela hoje e não consigo não sentir raiva, que é Liar Game. Eu queria falar de Liar Game, obrigado por trazer o assunto. Só tem dois finais que tem muito pra coxinha, pô. Eu adoro xingar final, sou o povo do Luke. Nossa, adoro falar mal de um final, mas só tem dois que eu fiquei tão puto que eu retroativamente não consigo mais gostar do resto do mangá, porque eu sei que culmina no final ruim. É Liar Game e Bakuman, de verdade. Eu não consigo mais ler o começo de Bakuman e achar legal, porque eu sei como acaba e odeio o final. É que o Liar Game eu tenho que me esforçar muito, mas é porque o Liar Game quebra a história de jeito. Exatamente, é porque o final, ele é tão ruim que ele estraga o resto, porque ele explica o resto, e o resto perde totalmente sentido quando você vê o motivo, sabe? Sim. Então, tipo, nem o que era bom faz mais sentido. É muito triste isso. Tudo ruim aquele final. Eu poderia falar muito tempo do final da game, mas é basta dizer que não tem um aspecto que salva naquele mangá, porque é o pior arco, é o pior jogo, e é a resolução que vai estragar todo o resto que você viu até então, sabe? Não é nem que o mangá mudou e fez algo incongruente. É que fez algo horrível que ainda é incongruente com o resto. Por exemplo, o Bakuman ainda consigo olhar pra alguns momentos e talvez pensar, talvez ele foi bom em algum momento. Mas eu imagino que o Liar Game seja mais, tipo, a história seja mais dependente do final, né? Eu consigo odiar o final de Naruto e ler o Shurin Siken e achar do caralho. Eu consigo, facilmente. Só pensar em perder o caminho. Liar Game eu não consigo mais ler o contrabando e não ficar puto. Eu quero puxar um tipo que ele diz muito sobre as experiências ruins de você ler uma outra obra de um mesmo autor que você gostou e ser ruim, mas e spin-off da obra que você gostou muito e aí você vai ver e tipo, eu não devia ter feito isso, sabe? Porque até hoje, e aí eu finalmente vou poder falar em podcast, até hoje está como o bastião da minha nota 1, que é a menor nota que eu posso dar no coisa. Até hoje a régua começa em Battle Royale 2. Tipo, a minha régua de ruindade começa em Battle Royale 2. Eu achava que era aquele one shot de The World Ends With You. Nossa, é muito bom. A minha régua de ruindade começa enquanto eu odiei Battle Royale 2, sabe? Tão ruim que é. E cara, isso acontece até que com uma certa frequência de você, tipo, eu tava lembrando da prequel de Elite Hickory Club. Era isso que eu ia falar. Pura Elite Hickory Club, né? Nossa, é muito triste. Tipo, é muito ruim, sabe? E não é aquela coisa de uma outra obra do autor. Ele literalmente tava fazendo a mesma história. Como que ele errou? É muito, muito triste isso. Uma ótima pergunta. Isso me revolta. Eu acho que eu tive pouca experiência com spin-offs. Eu vou muito pouco atrás do spin-off porque antecipa exatamente a reação do estranho. É bem raro eu ir atrás de um. Pois é, hoje em dia eu não dou chance. Eu não dou chance pra nada. Tipo, Boruto, eu nunca vi nada de Boruto. Eu sou preconceituoso, porque se eu, por acaso, leio e não gosto, como por exemplo fiz com Boruto, eu já falo que não existe por ser spin-off. Inclusive, quando eu quero falar que o spin-off não tem valor nenhum, pelo Kunyajira, é Boruto. Oh, você viu aquele filme 3? Ah, não, aquele é Boruto, eu não vou ver aquele filme. Nem existe. Falando em spin-off ruim, tem Naruto, tá? Naruto é spin-off de Boruto, né? Eu queria fazer uma pergunta, que se vocês conseguem lembrar de algum mangá que vocês ou odiaram, ou sentiram raiva, ou, enfim, teve uma sensação negativa do começo ao fim, e ainda assim vocês foram do começo ao fim? Vocês conseguem lembrar de experiência? É o Feliz. Você consegue pensar por que que você se submeteu a isso, Isa? Sim, eu lembro como se fosse ontem, porque me marcou, nossa, era o que era 2010. Eu tava com insônia, na meia-noite, às 6 da manhã, eu maratonei o mangá de cabo a rabo. Eu não tinha comprado esse mangá. Eu achei que começou, foi um lixo. Eu tenho todo esse mangá, porque eu odeio esse mangá. Eu tenho uma relação diferente com ódio. Tá. Tem um exemplo, mas eu não sei o quão bom ou ruim ele é. É o Stop Hibari-kun, um mangá sobre... É uma garota que se transveste, é um garoto que se transveste, e o mangá é sobre isso. Só que ele é extremamente... Tipo, ele é homofóbico e transfóbico, ele é nojentão. Eu li porque ele é antigo pra caralho, tipo, acho que ele é anos 70, no comecinho dos anos 80, e tipo, diz que... Eu queria ter tipo, esse conhecimento cultural, porque dizem que esse mangá que tipo, trouxe a vibe moda pra dentro dos mangás, então tipo, é inspiração pra, indireta até pra Bleach, e personagens mudarem de roupa durante os mangás e tal, é da Shonen Jump, então tipo, eu queria ter esse conhecimento cultural, mas toda página que eu lia dele, eu ficava, ai não mano, nossa que merda. Eu tive essa experiência, posso irritar algumas pessoas, não sei se é alguém presente, mas com certeza algum ouvinte, que foi com Medaka Box, que eu li porque foi naquela coisa da promessa de que é bom, e aí conforme eu não gostava, eu seguia lendo, porque falando assim, não, isso é tão ruim que eu quero ler até o final pra eu poder reclamar com propriedade, pra ninguém poder falar pra mim, você parou antes de ficar bom. Eu falei, não, eu vou até o final, eu não vou parar antes de ficar bom. Eu tô passando por isso de novo com o Jojo, inclusive. Não, eu vou até o final, porque todo mundo tá falando, ah, você parou antes de ficar ruim. A gente chegou na conclusão que você não sabe ler Jojo, é diferente. Jojo? Gente, você. Não, não sabe ler Medaka. Jojo, acho que ele tá certo. Jojo me dá uma sensação de experiência negativa curiosa que eu quero trazer à tona, porque é uma das poucas experiências negativas que só a mídia mangá consegue passar. É quando você tá odiando um capítulo, você tá intragável, você não aguenta esse capítulo, e esse capítulo é parte 2. Aí você abre a barra do Scanlation e você vê que tem aquele mesmo nome até a parte 13. E você 13 capítulos, aquilo que você, série de TV, não consegue passar esse ódio instantâneo. Isso não faz sentido, porque você tem a parte 13, significa que a luta dura muito, vai tendo várias fases, não tem mais sentido. Não, às vezes é só enrolado mesmo. Não, não. A luta de Jojo, se você não gostou do conceito, você não vai gostar da luta inteira. Não sei como você participa pra frente, mas no começo, se você não gostou, você também não vai ficar bom da metade da luta pra frente. Eu lembro claramente, você pra próxima luta. Quando eu vi o cara que morava na torre de transmissão. Ah não, aí você cala a boca. Não vem falar do Earth, Wind & Fire, não. Vamos mudar de assunto. Não, então, não é o Earth, Wind & Fire, é o outro cara. Comigo foi... Foi parte 3, luta contra o bebê. Eu não aguentei. Foi horrível. Mas aí, estranho, eu vou falar que a sua experiência negativa é a minha experiência negativa favorita, que é uma falsa experiência negativa, que é você ler algo que você odeia pra você poder falar mal, né? Com o único intuito de você poder estar dentro do zeitgeist de odiar aquilo. Né? Você, tá hate reading. Você está movido pelo ódio, aí não conta como uma experiência ruim. Ah, sim. De experiência ruim minha, eu vou curando a Hikari Club, que eu lembro mesmo, já que já citaram, e eu tive que ler, né, porque a gente grava podcast. É um caso específico isso, né? Eu li vários mangás que eu não gostei por causa de podcast. A gente sofre um pouco disso. É que faz tempo que a gente não faz uma mangagrafia, mas às vezes tem que passar por alguns mangás que o cara não tava muito inspirado. Eu lembro de um do cara lá de O Alemanha Kurosawa, que era mano nada a ver, um de batalha que ele fez ali, que ele tava muito perdido. Ah, o Gakuen Dangerous? É, esse mesmo. Né? Tipo, ele não sabia muito bem o que ele tava fazendo. É, sim, é verdade. Eu tô tentando tirar alguma conclusão mais completa desse podcast, tipo, porque né, a gente chegou a conversar sobre, tipo, expectativa e recompensa e tal. Por exemplo, no caso desse de Jojo, você classificaria no final como uma experiência negativa? Porque, tipo, você meio que talvez foi, quando você voltou a ler, você foi querendo odiar e sabendo que você ia odiar. Eu acho que é positivo a partir do momento em que eu estou ativamente lendo, com um sorriso no rosto, porque, ah, só tô odiando isso e eu vou poder reclamar com todo mundo. Mentalidade errada. Tá um pouco errado. Tá um pouco errado. Não, tá certo. Eu acho que tá certo. É justamente isso, né? Quando a recompensa não bate com a expectativa que você tem daquela obra, que acho que vira de verdade uma experiência negativa, né? Quando tem um estupro na obra, tipo, voltando até agora, isso é... Ah, eu não esperava isso desse autor. Pô, que merda, né? É ruim. E quando o autor tem Platina End? Nossa, Platina End... Conta a frustração com o autor. Eu acho que conta, porque Platina End foi... Eu tava com a expectativa muito baixa e ele foi pior ainda. Ele foi muito pior. Uhum. Em arte, em história... O pior é que eu não tinha expectativa baixa pra Platina End. Eu pensei, cara... Eu não acho Death Note sem Bakuman ruim. Eu acho que vai ver algo decente daí. Mas não. Não. Foi... Onde entra... Eu acho que o autor parece estar fazendo uma paródia dos mangás dele. Onde entra a experiência ruim, que é ver alguém falar bem de algo que você odeia e acha ruim demais? Tem alguma coisa disso? Porque de vez em quando eu vejo alguém lendo ainda Platina End. E aí tipo, ah, eu tô gostando desse arco de Platina End. Eu, puta, mano, não. Caralho. Eu fico revoltado, sabe? Ou alguém tá comprando um mangá. Vocês têm retroativamente um mangá que vocês pagaram muito por algo que vocês... Não, eu gastei dinheiro demais e isso não mereceu meu dinheiro. Eu tenho a coleção quase completa de Ichigo 100% aqui. Nossa! Shame on you! Eu tenho a coleção completa de Yu-Gi-Oh! De Elfen Lied, você acabou de falar também. Não, mas Elfen Lied eu uso pra odiar. Eu releio periodicamente pra ficar puto. Ô, já não tem mais nada a ver com podcast, mas você que leu. Pode ser que tenha a ver, não sei. Mas Yu-Gi-Oh! Todo mundo fala: não, vocês têm que ler o mangá, porque o mangá que é o bom de Yu-Gi-Oh! Você tá aqui então pra me tranquilizar de que o mangá é ruim também. Não, o mangá é ruim também, assim. Se você acha que tem alguma coisa que salva do anime, eu acho que essa coisa de fato vai ter feito no mangá, só que. Olha que bosta de mangá, que tá muito ruim, Yu-Gi-Oh! Porque. E é pura nostalgia, justamente porque eu vi o anime quando eu era criança, e quando eu saí do Brasil, eu pensei que agora eu quero ver a história boa, e ela tá de fato um pouquinho melhor. Mas também descobri que ela é ruim, é que nem ser quando você revê Cavaleiros do Zodíaco adulto, você descobre que aquilo é muito ruim. Eu já paguei pela coleção completa de Cavaleiros do Zodíaco, eu... Aliás, eu comprei muitos... Cavaleiros do Zodíaco também. Lembrei agora, eu comprei Cavaleiros do Zodíaco. Eu comprei por muitos anos Bleach. Eu acho que eu cheguei no volume 50, 50 e pouco, quando já estava claramente pior e eu estava claramente não gostando e eu ainda pagava mensalmente. Mas já me livrei, já dei pra outro otário. Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, acho que é a maior exceção à regra pra mim pessoalmente, porque tudo que a gente listou aqui eu tinha como motivo. Era pro podcast, eu queria fazer parte do Zeitgeist. Eu fui sabendo que era ruim, tudo isso, mas ainda assim foi uma experiência negativa. Eu perdi meu tempo com esse mangá, eu li inteiro e eu não lembro mais nada. Leu pro podcast, tá? Né? É. Você tinha já começado, mas nunca tinha seguido, aí você não? Resolveu ler, né? Vocês eram desconcertando. Aí realmente. Desconcertando na casa. E nem foi tão bom. Porque não dava pra consertar, não dava pra consertar. Não, é tão ruim que não dá pra consertar mesmo. Imagina. Bom. Beleza. Finalizando, qual é o pior mangá que vocês já leram? Tipo, que vocês conseguem... É o que vem na mente de vocês. É a pior coisa que eu já li na minha vida. Eu já falei o meu, que é Battle Royale 2. Qual nota 1 pra vocês no Manga Updates? O que vocês têm de nota 1 aí? Ou 2? 2, 1,5? Eu nunca dei uma nota 1, mas uma nota mais baixa é do Boto no Kune, que eu dei 3. Caraca. Nossa, vocês do Boto são muito no Kune bonzinho. Eu dei 5, pelo menos. Na minha lista aqui, né? Eu, de nota 2, eu tenho Takama Gahara, certo? Nossa, esse mangá. Serve porque esse é ruim. Esse é ruim mesmo. Esse é ruim mesmo. Puta que pariu. Ah, eu tenho, esse é o pior mangá que eu já li, é esse mesmo. Mangá Nazenani. Ó, cara, peraí, mangá. Que mangá é esse? Nazenani Kyoshitsu, que eu dei nota 1 também. Nossa, que mangá. Dois aqui eu tenho Beelzebub. É, não, é tão ruim assim. Não, você ficou muito. Você caiu no eu gostava muito e aí decaiu tanto que eu passei a odiar. Você é um ex-namorado traído. Você é um ex-namorado traído. Não, ele foi muito ruim por muito tempo. E ele não nem foi não bom ruim em nenhum dois. Momento. É, foi em dois. Ele, como todo shonen, ele começa ligeiramente. Ele foi quase um Reborn, só que melhor do que o Reborn, porque o Reborn foi uma bosta. Ah, é, pensei um. Enigma, com certeza. Isso saiu no Brasil ainda. Esse entra na categoria da revolta, do caralho, mano. Estão lançando no Brasil e é uma merda. Cancelada, que absurdo é esse? Enigma é o que eu me arrependo de não ter lido na época, porque eu acho que eu odeia tanto quanto odeia a Felipe de hoje. eu perdi essa parte. E não posso resgatar agora, porque não é um mangá lembrado. Tem um nota 3 aqui que é amado por todo mundo que leu e eu odiei, que é The Friend Winter. É uma webtoon sobre uma menina que não cresce. Esse é o negócio dela. Ela continua com o corpo de criança. E é meio que ele dá esse twistzinho de tipo tratar isso como uma doença mesmo e tal. Só que ele é muito ruim. Isso me lembrou, tem um mangá nota 4 aqui, que também é um webtoon que todo mundo fala bem, que se chama Meloholic. Eu não sei se alguém já ouviu falar disso. Não. É um mangá de romance com algum teor psicológico na coisa. Mas o ponto é que ele basicamente tem um zilhão de twists cada vez mais estúpidos no decorrer do mangá. E no final, a palavra final do autor é que ele basicamente queria colocar todos os clichês de mangá de romance possíveis. Então ele tinha que fazer alguma coisa de distúrbio de personalidade e tudo mais. Era quase uma paródia, só que não dava pra levar nada a sério o que tava acontecendo. Aquele mangá não era engraçado. Então eu só ficava puto mesmo quando eu tava lendo. E eu fiquei mais puto ainda quando descobri que esse era o objetivo. Te deixar puto. Eu não sei se já subiu a música ou não, mas o Webtoon é um negócio que me desencantou conforme o tempo. Eu lembrei de outra coisa que me deixou frustrado. Qual? Oshino. Oshino? E Boku no Hero Academia como um todo, que não aproveita os personagens da forma que deve e fica dando vários capítulos pro grupo polêmico. 3 com o Tokuyama de caralho do nosso cacete e não perde personagem bom como a Hagakure. Como a Hagakure. Boku no Hero eu não diria que é uma experiência negativa, não. Eu sempre fizer abrir o mangá updates aqui, eu acabei de perceber que eu nem mencionei Doubt, que isso sim é um mangá ruim, galera. Nossa, Doubt é ruim. Que é o meu terceiro meu pior avaliado, ele só é melhor que sem. Mas Doubt cai nessa expectativa, porque você vê a capa, caralho, esses coelhos malucos, mano, que porra é essa? Principalmente ser adolescente, né? Tem uns negócios de Alice até onde ó, coelho vai, essa merda toda. E não é. Mangá começou a sair quando falou do alto da minha ética. Os e-mails chegam aqui, chegam no contato@alquadra.do e também comentários no blog alquadra.do, correto? Exatamente. Recadinhos rápidos. Quem não estava acompanhando e não está sabendo ainda, o nosso podcast mensal Reenquadrado, que é o podcast que a gente vai maratonando ali um mangá, lendo de 4 em 4 volumes todo mês. A gente já fez One Piece, a gente já fez Hunter x Hunter, a gente já fez Berserk, a gente já fez Akatsuki no Yona. E iremos começar o mangá inteiro de Ashita no Joy. De cabo a rabo. De cabo a rabo. Então, se você quiser participar dessa leitura do mangá, obrigatório para todos os amantes de mangás. Diz você. Dizem os especialistas, não sou eu que digo. Ok, desculpa. Tá certo. Comece a ler pra semana que vem ouvir, nós falamos dos primeiros 4 volumes. Beleza. E também Quadrinho ao Quadrado, né? Anunciando aqui já o próximo, que vai ser mais ou menos mês que vem, né? Agora 3 semanas, que é de 2 quadrinhos, Armatã e Melina. Né? Vão ser 2 podcasts que vão ser lançados juntos. Exatamente, então se tiver interesse também, vá atrás dessas leituras. Maravilha. Dito isso, então, vamos aqui para o Sessão Slowpoke Report rapidinho, que normalmente virou exclusivamente agora, né? Pessoas mandam pra gente os mangás que elas leram e que elas acharam, né? Não é mais, é só isso agora. Normalmente sempre. Esse era o objetivo, na verdade, né? O objetivo, o primeiro Slowpoke Report foi pra comentar de episódios anteriores, né? Não era. Era sobre justamente ler coisas que a gente tinha recomendado. É que as pessoas normalmente liam a recomendação na mesma semana, porque era curto. Mas aí foi acumulando muito tempo e as pessoas falavam, ó, eu li um negócio de uns volumes bem atrás aí, de uns. Eu tenho quase certeza que o objetivo inicial dessa sessão era comentar podcasts anteriores. As pessoas comentando de podcasts anteriores ao da semana passada. Mas tudo bem. A gente precisa de uma wiki do. Eu acho que esse dado tá guardado aí em algum lugar. Mas de qualquer jeito, a gente começa aqui com o Diego Mendes, que leu Onani Master Kurosawa, Sengoku Yoko, Spirit Circle, Hoshino Samidare e Vinland Saga, né? Mandou um full Satoshi Mizukami e mais alguns clássicos do mangá ao quadrado aí. Exatamente, já matou de uma vez toda a mangagrafia do cara, praticamente. Não é o que importa, o que importa. O Matheus Santos, de 22 anos, designer gráfico e ilustrador freelance de São Paulo SP, ele quer saber quando sai podcast de Dororedoro, agora que a obra acabou. E também quer saber se estamos lendo o um mangá novo do Tsutomu Nihei, o Apocins. Eu nem sabia que estava saindo esse mangá. Eu também não tava nem sabendo. Nossa, Nihei caiu no desgosto da crítica, né? Mal menos, né? Ele fez o Sidonia e ninguém tava dando atenção, exceto poucas pessoas que se importaram. Alguém se importou aí com o Sidonia. Dororedoro, por mim, próximo mangá ao quadrado é um enquadrado de Dororedoro. Puta, dele inteiro é uma maratoninha aí, né? Ué, a gente tem que fazer o próximo calendário. Aí eu vou forçar em algum lugar ali, bem pra frente, um enquadrado de Dororedoro. E se, mas é que aí vai ficar muito parecido com o que é o reenquadrado. Mas a gente fez o Koukou no Hito por arcos. Nossa, é. Será que a gente consegue fazer por arcos o Dororedoro? Porque é muito volume, não dá pra ler. Eu não vou conseguir ler, a gente vai chegar na semana anterior, a gente vai falar, caralho, não reli e... E são 30, não é 30 volumes, mas é muito, é. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Eu adoraria, principalmente porque o mangá ele não terminou excepcional. Ele tem seus erros ali no meio, né? E eu adoraria analisar isso. Talvez um que nem o do Koukou no Hito, e aí a gente separa como a gente quiser. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos para os comentários, então, do programa, do último mangá ao quadrado, que é o Você Mangás e Masculinidade. Uhum. Tivemos um comentário do Luke. Amigo nosso. Né, participante aqui, que comentou sobre como nem todo tipo de violência é necessariamente ligado à masculinidade tóxica. Pois é. Ele comentou comigo isso no chat aqui. Ele falou, joga lá nos e-mails ali, que se você quiser. Eu pensei, foi um comentário interessante dele. O que ele comentou exatamente é isso, que ele se incomoda um pouco de tipo, todo tipo de violência ser necessariamente ligado à masculinidade e nem sempre é assim. E eu acho que no programa a gente estava tratando um pouquinho como se fosse mesmo, mas é porque tinha muita coisa pra falar mesmo, não dava pra entrar em detalhes. Mas acho uma crítica válida, sim. Beleza. Azuli comentou sobre como Thorfinn de Vinland Saga é de fato um bom exemplo de uma masculinidade mais positiva, porque ele conhece muita gente que deixou de ler o mangá na segunda parte porque o personagem, entre aspas, virou viadinho, né? Claro. Estragou o personagem, né? E de fato, né, na segunda parte, não necessariamente de masculinidade, mas talvez alguns valores que são ligados à masculinidade, sei lá, como honra, orgulho, né, e violência mesmo, é completamente negado pelo personagem. É um pequeno spoiler isso, né, eu trato hoje em dia esse negócio do Thorfinn como se não fosse, mas é um pouquinho. É um pouquinho, mas todo mundo tinha que estar lendo já. O Bonware, ele diz o seguinte... Não acho que a mensagem final de Boku no Hero Academia seja reprima seus sentimentos para ser um bom herói. Sempre que tem um arco de vilões versus heróis, é comumente colocado o vilão como compasso moral. É afirmado, delineado pelos vilões, que aquela sociedade inteira é um problema e aquela idolatria tida pelo ideal de masculinidade do All Might é mais um dos problemas. Pois é, esse comentário eu achei interessante também, porque... Eu já mordi a língua com Boku no Hero Academia, e aí quando eu li isso eu pensei, pode, tipo, eu vejo o mangá caminhando um pouco pra esse caminho, tipo, de que o ideal de herói do All Might é um ideal errado, tipo, pode ser que ele faça isso mesmo, esse é o problema, a gente tá comentando uma obra em andamento. Então, pode ser que eu esteja muito errado sobre o Boku no Hero, assim. Eu já estive errado com algumas críticas de justiça social de uns personagens. Então, tá aí. O mangá, ele precisa ainda... É que eu não queria ter feito no final o podcast parecer que era sobre Boku no Hero. Não foi mesmo, mas acabou chamando atenção, como vai ser o caso do próximo e-mail, inclusive. O Sérgio, 21 anos, que tá cursando comunicação organizacional em Curitiba, Paraná, diz o seguinte, ó. Sem querer parecer fanboy, mas preciso discordar um pouco sobre a visão de Boku no Hero que foi dada, principalmente na parte da mensagem de Boku no Hero ser reprima seus sentimentos. Muita gente teve problema com isso que eu disse. Boku no Hero sempre trabalhou muito bem o papel do símbolo que um herói como o All Might representa. Apesar de realmente cair no clichê de ter poderes físicos e ser bombado, vejo isso mais como o autor tentando criar o Capitão América ou Superman daquele mundo que seja exatamente o que esses dois são. Boku no Hero não é sobre reprimir seus sentimentos e fingir que está tudo bem quando se é um herói. Boku no Hero é muito mais sobre entender o papel do herói e do que se deve abdicar quanto ser humano para exercer esse papel e ter um papel significativo na vida das outras pessoas. E esse tema é desenvolvido com muita sutileza ao longo de todo o mangá, mais ainda pelo papel do Bakugo do que do próprio Deku. Ali, eles querem ser heróis porque querem salvar a vida dos outros, mas antes disso, eles precisam lidar com os próprios sentimentos. Ok. Tem alguma coisa a comentar sobre isso? É o que eu falei, não quero tornar sobre Boku no Hero, porque talvez realmente a mensagem não seja... É que a frase, a mensagem não é exatamente... Por que ficou com essa cara de que tipo, o mangá está dizendo isso claramente? Não, meio claramente, aquela coisa. Talvez não seja o que o autor queira, mas ele acaba dando a entender se você para pra pensar, que é o que a gente acabou comentando sobre o próprio conceito da masculinidade. Se a gente para pra analisar, que a gente começa a enxergar alguns problemas numa figura, como por exemplo a figura do All Might, que o Sérgio comentou que provavelmente foi inspirado ali no Capitão América, Superman. Eles têm esses portes de personagem forte, grande, machão, que resolve tudo, né, com a presença dele, só a presença dele já é o suficiente, honra, etc, etc. Enfim, pode ser que não seja a intenção, pode ser que não pareça também que o que a gente tá lendo aqui seja uma super leitura, mas que deixa discutível, vai. Eu acho que deixa bastante discutível, e eu diria que o meu comentário no que tange ao mangá atualmente, eu acho que ainda é válido. Pode ser que no futuro eu morda minha língua, mas tipo, atualmente a ideia é que o All Might é esse papel e tal. Se o mangá se auto-desconstruir no futuro, eu vou estar errado, mas eu acho que no momento é isso que ele quer dizer, sim. A gente vai descobrir. Às vezes o mangá, ele pode só fazer o que ele fez meio com o pai do... Sim, sim. Do Game of Thrones lá? Sim, sim. Que eu esqueci o nome dele, qual que é? Endeavor. Que o mangá, ele, tipo, todo mundo reclamava disso. Aí ele foi lá e falou assim, não, mas veja bem, não é bem assim. Mas no final era bem assim. O mangá fingiu que, agora tá tudo certo, né? Vocês entenderam. E não tá tudo certo. O jeito que você fez ainda está zoado. Mas tá melhorando. E ele continua trabalhando esse personagem. Então por isso que eu digo que eu posso estar errado. De qualquer jeito... O Sérgio continua comentando aqui. E outra coisinha sobre Jojo parte 4. Por que a gente tá vendo isso? Por mais que o protagonista ainda seja um cara que enche o inimigo de soco no final da luta, é interessante todo o contexto histórico que o mangá saiu. A parte 3 havia sido o epítome dos clichês dos anos 80, virilidade, homens musculosos, etc. A parte 4 começou assim, mas logo se tornou um símbolo do que os anos 90 tinham, a tranquilidade que se seguiu da década anterior até o movimento grunge. Então, ao invés de um protagonista machão, como no anterior, temos um jovem magro com aparência de delinquente, mas que o poder dele é curar todo mundo e todos, menos ele mesmo. Refletindo o altruísmo do personagem que ao longo do mangá sempre acaba se dando bem e fazendo amizade com todos que aparecem, inclusive com inimigos. É verdade isso da parte 4 de Jojo? Ele muda tanto assim, o caminho, tipo, a cara do mangá? Não, a cara é meio mais ou menos a mesma. Mas ele tem menos caras bombados como... Isso eu vejo. A centralização da história. Ele acaba virando cada... O Jojo, ele vai ficando mais esguio conforme avança o tempo, né? Já na parte 5 já são os caras mais magrinhos, mas... Enfim, né? Ele tem um pouco de altruísmo ali, mas... também não tem, porque é um protagonista que é bem filho da Jojo, foda-se. É, foda-se, Jojo. Cara, falando demais, Jojo. A gente tá caindo aí no truque dos ouvintes. Enfim, vamos lá. Finalizando aqui a leitura de e-mails com o e-mail do João Miguel, 24 anos, Planaltina, Distrito Federal. Ele disse o seguinte: após ver o podcast, passei dias pensando sobre masculinidade e representação do que é ser homem. E durante uma aula de karatê me veio o pensamento de que homem precisa ser forte físico e emocionalmente. E percebi que, apesar da minha profissão de psicólogo, que coloca muitas vezes por semana a questão da fragilidade como uma parte da gente, eu ignoro isso no meu cotidiano. Não chorar, ser firme, não demonstrar fraqueza e, a parte mais importante, como isso me machuca. Sou sensível, fico triste e emocionado com facilidade, e isso é a minha parte que eu mais gosto em mim. Mesmo que eu faça artes marciais, goste de socos e lutas, também amo poesia, filmes dramáticos e até mesmo romances adolescentes. Isso não é uma contradição. Me permiti chorar por após alguns meses. Foi um choro curto, mas necessário. Então, olha aí. Se tocamos de fato aí alguém para dar uma refletida, já valeu a pena o podcast. Uhum. Não, acho que só prova o ponto de como esse podcast que foi tão mal estudado sobre o assunto. Nossa, e tal. Tipo, com pouco a gente fala sobre isso, sabe? A gente ser o catalisador disso de alguma forma, sabe? É. Se falássemos mais disso, o nosso podcast seria irrelevante, mas como ninguém fala, ele é relevante de alguma forma. Exato. Mas todo mundo vai falar agora, porque a gente... cria tendência, claro. A gente cria tendência. Como não? Ele finaliza aqui com um PS, judeu. Em números, as mulheres podem parecer que cometem menos suicídios. Porém, elas... Porque a gente comentou, né? Que tem mais suicídios de homens. Ele diz... Porém, elas fazem entre 2 ou 3 vezes mais tentativas de suicídio. Sim, a diferença é nos métodos que são utilizados. Os homens usam métodos mais letais, como armas e enforcamento. As mulheres tentam mais com medicações. É verdade isso. Foi um pouco misleading da minha parte. Mas acho que até o ponto de que homens usam métodos mais violentos e tal... É relevante a conversa, sabe? Diz muito sobre o suicida o método que ele escolhe. Então, escolher o medicamento normalmente denota uma certa insegurança na decisão. Enquanto usar alguma forma mais drástica e letal, como armas... Enfim, não sei porque eu tô falando de suicídio aqui. Mas tem algo a ver aí. Não, tem a ver justamente com a ideia de, tipo... O homem... Tem mais certeza do que tá fazendo. Não, mais certeza. Eu digo... Tipo, até no ponto de suicídio são métodos mais violentos, sabe? A ideia é essa, sabe? De que até pra cometer suicídio tem essa virilidade envolvida, entre aspas. Talvez. Beleza. Chegamos aqui ao final da leitura de e-mails. Eu falei que a gente ia criar uma tradição nova e a gente não pensou em nada. Não. Não, obviamente não, nada seria pensado. Não, no final do último podcast a gente já sabia que não ia criar, não ia ter nada, não. Tanto que foi lembrado há 5 minutos atrás. É, exato. Mas eu joguei eu joguei essas semanas aí Subsurface Circular, Subsuperfície Circular, dos mesmos caras de Thomas Was Alone. Joguinho... ele é meio curtinho, talvez até do mesmo tamanho de Thomas Was Alone, algumas horas e tal, mas é muito bom, é muito bom. Você meio que joga como um robô, uma inteligência artificial detetivesca, sabe? Você conversa com outros robôs pra tentar descobrir meio que um mistério que tá acontecendo. Uhum. A história é o que mais chama atenção mesmo, é a construção de mundo, sabe? O cara entra muito... no pensamento coletivo atual sobre inteligência artificial e o caminho que a gente tá mudando. Tanto que no final, sem nenhum spoiler, mas tem duas escolhas e meio que as duas significam muito que, tipo, não tem saída, sabe? Tipo, se em algum momento a gente criar inteligência artificial, elas vão continuar aí. Só depende do que a gente vai fazer com elas. Sim, sim. Ah, interessante. Eu não joguei nada de novo, mas eu recebi pessoas em casa aqui, coloquei pra jogarmos offline Line, um jogo velho, antigo nosso, comentário daqui, que é o Speedrunners. Ah. E é um bom party game. Ah, deve ser mesmo, deve ser. Essa recomendação aí, é um bom party game. Vai jogar Speedrunners no sofá, porra, deve ser muito divertido. recomendação da semana, então, é sua, né, Luke? Sim. Nessa semana eu vou recomendar o mangá Yagate Kiminaru, ou Bloom in Seiyuu. É um mangá Yuri que tá saindo na revista Comic Dengeki Daio. Tá tendo um anime nessa temporada. É, a Comic Dengeki Daio é a revista de Yotsubato, pra quem não conhece. Basicamente, esse mangá... Eu nunca li muita coisa Yuri. É, então eu não sei o quão próximo ou distante do gênero, tipo de mangá, ele tá perto. Mas a história é basicamente sobre uma menina que teve... Leu muito mangá shoujo, ela tinha uma visão de amor, ela queria se apaixonar e ter aquela visão toda sparkling e bonitinha, tipo, flutuar por quando ela recebesse uma confissão de amor. Só que quando isso acontece com ela, ela não sente nada, ela se sente... Ela entra no ensino médio um pouco mal com isso. Ela recebeu a confissão quando estava se graduando no fundamental e ela ainda não respondeu. E ela encontra uma outra... Ela entra no conselho estudantil do ensino médio e ela encontra uma garota que aparentemente passa pela mesma coisa que ela e ela sente que ela criou uma... relação, sim, uma conexão com isso. Só que essa garota, essa outra garota, termina o capítulo e ela se confessa pra ela. E assim começa essa história, que é basicamente essa discussão sobre o que define amar uma pessoa, basicamente. E o que... como cada pessoa lida com amor e identidade. É difícil pra mim recomendar esse mangá, porque eu não acho que ele faz nada muito diferente em questão de história ou progressão. Mas é que ele conta tão bem, ele tem um foco tão grande em expressão dos personagens, em dedicar páginas aos micro-sentimentos de cada pessoa, uhum, e ver como cada interação tá afetando todo o personagem daquele evento ali. E isso me deixa muito satisfeito. Você, é um mangá que você sente que é a composição de páginas é importante. Você usa... que o mangá usa isso pra mostrar como cada personagem tá se sentindo mesmo. E você entra muito no campo mental de cada protagonista. Fora que as discussões são realmente super interessantes. Você tem personagens que... Eu acho que o mangá tá querendo dizer é que essa visão que a gente tem muito idealizada de amor é um pouco prejudicial, sabe? A protagonista tinha essa visão toda idealizada porque ela lia muito mangá shoujo. Ouvia pessoas falando de como era. E aí quando acontece com ela, ela tinha uma expectativa grande demais que ela não sabia cumprir. Ou a outra personagem que tem um problema com saber quem ela tem que ser e o que amar alguém significa pra identidade dela, ou o que alguém amar ela significa pra identidade dela. São discussões super interessantes. Eu acho que o mangá trata isso com um tato excepcional, e tem um fator visual que eu acho que é muito bom, sempre colocando você... Tem muitas páginas que te coloca muito no ponto de vista da personagem. Eu acho que isso te deixa tão imerso no que as pessoas estão sentindo que ajuda a transmitir essa ideia. É um mangá de romance muito bem executado. Tem 6 volumes, alguma coisa assim nesse momento. No momento tem 6, né? E é basicamente isso. Eu recomendei a No Flag pro Judeu um pouco mais cedo nesse ano. E só não é o melhor mangá de romance que eu li esse ano, porque por acaso eu li esse anteriormente. Mas se você já levou a recomendação do Judeu a sério... É no mesmo nível. Pra mim essa é a recomendação casada com a Ono Flag. Yagate Kimi Naru. Você me recomendou. E tipo, eu fui lendo... Eu já vi ele sendo espalhado por aí. E todo mundo que eu sigo no Twitter tava me recomendando também. Mas ninguém nunca falou pra mim o que você falou. Que, tipo, basicamente é diferente, sabe? Uhum. Não é... Eu lia e parece... Tipo, eu achava que era o mangá que a gente fez de um mangá de Yuri. É esse que eu achava que era. Todos os clichês e tudo. Mas ele é incrivelmente complexo na temática dele. Você comentou uma coisa interessante que... Você comentou que ele meio que... Ele mais ou menos desconstrói essa ideia de, tipo... A paixão ideal, né? O amor ideal de shoujo. Mas ele também meio que não nega, tipo, a existência daquilo, sabe? Ele meio que só tenta... trabalhar o quão pessoal isso é mesmo, sabe? O amor e a paixão e tudo mais. E cada personagem é tão único. E o conflito entre essas expectativas e as personalidades acaba criando essa temática super rica. Acho que o grande... A coisa é que não é uma história tão diferente. A diferença dele é o quão a fundo ele vai no psicológico de cada personagem, né? E quanto você vê o quanto vai afetando cada pessoa. Isso que me deixa super satisfeito. Além de ser extremamente bonitinho. Como... Bom, uma gatinha, mas tem que ser. Maravilha. Beleza. Maravilha. A recomendação da semana é essa, então. Yagate Kimi Ninaru, ou Bloom Into You, ou em português... Esse é o Yagakimi? Eventualmente eu vou me tornar sua, alguma coisa assim. Eu acho que é essa a tradução. Florir dentro de você é melhor. Caralho, japonês precisa aprender a dar nome. Bloom Into You é um bom título em inglês. Pra um pornô. Não. Não, rolou de ter. Eu acho que o título faz sentido no japonês, porque a ideia é meio que tipo, porque a protagonista tem que vai conversando lentamente a dar chance pro amor dela, ela tá esclarecendo. Beleza. Até semana que vem. É isso aí.